Indo atrás do Grice. Acho que ele é mais bonitão agora. Cala a boca. Disse alguma coisa? Foi você. Foi você quem serviu a minha irmã de 8 anos para os cachorros comerem, seu merda! Deixa que eu cuido desse. Vocês podem voltar para o navio. Sim, senhor. O que foi isso, hein? O sargento precisa de um tempinho para o passatempo dele, novato. É melhor deixar as coisas quietas. Kruger, terminou o interrogatório? Vamos deixar o nosso amigo dançar pra gente. Ah, dançar? Eu lembrei de você agora, filho. Não vamos fazer você virar um titã. Vamos fazer esse daqui virar um titã de 3 ou 4 metros e botar vocês pra lutar. Por que vocês fazem essas coisas? Vocês gostam de ver as pessoas sendo comidas por titãs? Faz sentido perguntar. É porque é divertido. Acha maluquice? As pessoas gostam de ver crueldade. A paz pode ser maravilhosa, mas sempre deixa a desejar. Parece superficial. É preciso viver como se não houvesse amanhã. Esse é o modo correto de pensar quando se está vivo. Quando meu dia chegar, eu vou estar pronto. Porque eu enfrentei esse mundo cruel, compreendi e aceitei como ele funciona. É, foi educativo deixar os cachorros dos meus filhos comerem a sua irmã. Você não sente nenhum remorso? Bom, eu até que entendo. Se uma coisa dessas acontecesse com um dos meus filhos, eu ficaria muito triste. Coitadinhos. É uma pena terem nascido em Eldia. Olha, essa é a verdadeira forma do seu povo. Basta a medula espinhal de um titã para vocês virarem monstros gigantes. O mundo precisa se livrar desse povinho de Eldia. A humanidade reza por isso. O que você... É claro que eu não sinto remorso. Vocês são assassinos. O que os restauracionistas queriam fazer com Marley? Você sente remorso? Mentira. Eu conheço toda a verdade. Nossa fundadora Ymir ajudou as pessoas a prosperarem. Ah, tá bom, entendi. Sua história é tão grandiosa. Por que não vai contar ela para os seus amigos lá embaixo? Por favor, para! Para com isso! Ouviu? Sua irmã tá te chamando. Me solta! E então, foi interessante como ele disse que seria? Então, você é... Eu sou a coruja. Lembre-se, Grisha. Um titã usa o seu poder assim.